dia, Rory. E aí, campeão? Quando você volta? Não é pra ficar ouvindo o meu áudio alto pra me fazer vergonha não, viu, miserável? Ah, então, põe umas coisas agora pra fortalecer a terra, Leandro. Ô Leandro, deixa eu te falar uma coisa. Deixa as daninhas lá por enquanto, porque com esse calor, a daninha protege a terra. Aproveitar que o sol saiu. A gente não é gente de frio, a gente é gente de lugar tropical. Quando sai fora, vai, fica ambiente muito gelado. Eu geralmente, assim, quando eu chego num lugar que tem sol, basta eu ficar no sol, melhora. O que achas? É bom pra alegrar. Eu ouço, tem pessoas que dizem aí pra mim assim, ah, mas o Emicida escreve pra senhora, né? Mas não é por isso, não. Alô, alô, lagarta da bunda verde, como é que vão as coisas por aí? Tô quase terminando aqui, hein? Porque eu já tô embrulhando os trem. Eu preciso escrever. E eu falei, não vou escrever mais, vou desistir. Mas eu não posso desistir, eu tenho uma cobrança comigo. Aquilo é ficção. E não é ficção. É? E eu não consigo entender porque é que as pessoas não conseguem entender o que eu digo. É uma necessidade minha de escrever isto do jeito que eu quero. Eu vou sair daqui do mercado, vou levar as coisas aí pra você carregar pra mim, que eu não quero carregar peso não. Tá bom? É muito difícil escrever coisa ruim, viu? Já tive até pesadelo essa noite. Tira o lápis dela, tira o caderno dela. Bota ela pra trabalhar, empregada doméstica, Dona Maria. Ela não sabe nada. Que eu nunca ia ficar a vida toda naquela situação. Acabei com essa porra, agora eu tô aqui num solão quente debaixo das cobertas. E teve todo um reverso da medalha. Ô, véi, traz aquelas canetinhas pra sua mãe que você falou que tem. Eu vou caprichar no sonho. Pra suco tem maracujá, abacaxi, comprei hortelã. Aí vamos fazer um arroz, né? De comer, tô fazendo uma salada. Comprei uma cabeça de alface. E vou fazer um mexido aqui também pra gente que não come carne. Queres uma bandeja de manjuba? Eu pagava com um pão. Até um almoço se passa. Tô assando umas batatas aqui no... No alecrim que o macumbeiro aí me ensinou. Batatinha pequena, inteira. Camarão com abóbora também. E a manjuba. Comprei milho pra tomar café amanhã de manhã. Eu vou em casa, vou fazer o pãozinho lá. Aproveitar esse sol aí. Feliz da vida numa poça de amora com cachaça. Escuta, e tem que comprar alguma coisa de especial pra esse seu povo vegetariano? Nós vai comer carne escondido? Eu tenho uma costela de carneiro e meia dúzia de batata. Eu não quero encontrar um monte de gente. Tudo que tá por aí eu não gosto. Não gosto de shopping. Poxa, que cantilena é essa? Também sonhei com a Marina e com você, rapaz. Agora daqui a gente só pode ir pra frente. E vocês cresceram. Boa viagem! Beijo, te amo. Se também. Pá, eu quero internar depois da janta, sabe? Fazer um lanchinho. E internar pra não correr o risco de comer a comida do hospital que eu não gosto. Colhi sangue e tudo, viu? Já operei. Cheguei do centro cirúrgico agora, viu? Tá tudo bem. Tava na minha roça. Aí agora também acabei de murçar. Rapaz, em que umbrais são esses que vocês têm andado? Acho que nós estamos em dois mundos diferentes, porque aqui tá um sol danado. Você diz que já tá quase de noite. Você tá. Agora eu vou fazer nada, não. Esse meu encontro com a ancestralidade. Tu, cadê? Vou pro meu grupo de oração. Anestesia, né? Ainda tô meio cochilando ainda. Sou a medusa! Eu sou a medusa verdadeira. Eu sou a medusa a mais bonita. A medusa verdadeira é o seu pai. Oi, Tereza, tudo bem? Te amo. Que eu amo você também. Vou mando outro beijo gigante. Ó. Eu também acho que eu vou ficar bem logo. Tá bom. Desembucha, sujeito. Aú! Que é a passagem espiritual. Hoje deu certo o sonho. Já tô em casa. Vai ter que ficar pra outra vez. Câmbio, desligo. Posso assistir lá? Imagina, de nada, linda.